É desse jeito, mano. B, Paladino, MBits. Tamo na caminhada, tá ligado? Isso é rap gaúcho, rapaz. Você sabe onde o rap nasce? Eu sei. Na caminhada que eu tô, sei que não é em vão. Pra chegar até aqui, lutei tipo um leão. E na missão, tô firme na levada. Firme a cada passo nessa longa estrada. Lá fora a chuva cai, me trazendo inspiração. Fechado no meu quarto, escrevo a composição. Desisti não, por isso tô aqui. Temo que se unir, revolução seguir. Paladino ligou, no som formou. Tá ligado, negou, mano. B na caminhada trincou. Um passo de cada vez, pensando bem mais além. Pro melhor que me convém. Amém. Decepção, tristeza, lamento. Se vão com o vento, fica só os bons momentos. Mike ligado, respiro fundo, tô preparado. A lua brilha e sigo no meu ato. Eu sou desse jeito, pode falar. Meu flow, como granada se vai guidar. Meu som, tem uns que eu não vou comentar. Quando o refletor apagado, até eu vou te cobrar. Eu sou desse jeito, pode falar. Meu flow, como granada se vai guidar. Meu som, que eu nem vou comentar. Quando o refletor apagado, até eu vou te cobrar. E aí, mano, B, MBeat, tamo junto, guerreiro. União é a chave, rap gaúcho não para. Vários pensou que desisti, tô aqui mais forte. Vim representar os maloqueiros da leste na humildade, mas nunca de cabeça baixa. Testa minha fé pra tu ver do que vai dar. A união é a chave, mas vacilão não compreendeu. Botar um som ali na rádio e achar que virou Deus. As faminhas aqui que só revela os traidores. Serei sempre verdadeiro, original no meu flow. Sei que serei crucificado pelas minhas palavras, mas o meu pulso é forte, supera traições, metáforas. Enquanto aqui notar que no rap tem panela, eu vou incomodar, vou escrever pela favela. Minhas atitudes aí, pode julgar. Dos faminha falador, eu tô pronto, pode falar. Pode falar. Meu, é desse jeito, mano. B, Paladino, MBeat. Eu sou desse jeito, pode falar. Meu flow, como granada se vai guidar. Meu som, tem uns que eu nem vou comentar. Quando o refletor apagado, até eu vou te cobrar. Eu sou desse jeito, pode falar. Meu flow, como granada se vai guidar. Meu som, tem uns que eu nem vou comentar. Quando o refletor apagado, até eu vou te cobrar. O bagulho é desse jeito. 2000 sempre é o ano. E sempre vai ser, porque a música é eterna, tá ligado? Esse é o recado.